Hadouken! Está começando Simplesmente Games, um podcast inteiramente dedicado a videogame. Hello, friend. E bem-vindos de volta ao Simplesmente Games, o podcast inteiramente dedicado a videogames. E hoje, no nosso episódio número 20, eu, Pedro, vou reunir toda a equipe do programa para que juntos possamos apresentar os vencedores do Simplesmente Games Awards 2013. Votaram, está na hora de ver quem ganhou esse ano exatamente agora. Simplesmente Games Awards 2013, você e eu, a primeira categoria da noite. Aê! Então aqui sou eu e o Henrique para apresentarmos as três primeiras categorias da noite. Vamos começar aqui por uma categoria, aliás, nós temos uma categoria que é sempre muito discutida, muito polêmica, que a gente dividiu em duas partes, que é melhores gráficos. Mas aqui nós temos os melhores gráficos artísticos e os melhores gráficos técnicos. E nós vamos começar aqui pelos melhores gráficos técnicos. O que são os melhores gráficos técnicos, Henrique? Os melhores gráficos técnicos é quando você está produzindo o game, vamos dizer. Os gráficos técnicos são aqueles gráficos de pequenos detalhes. Sim, são aqueles gráficos mais trabalhados, né? Aquele gráfico, tipo... por exemplo, vai. O gráfico, a boca do Chatter movimentando, a boca do... Não, o olho, da expressão facial, eu acho. Sim, até as texturas também, é tudo que é bem trabalhadinho. É. Efeito de partícula também, é tudo isso que é bem trabalhado. Esses gráficos que você vê, tipo, nossa, eu sei que esse é um jogo bem trabalhado. É uma categoria muito polêmica sempre, mas... Mas vamos lá, então. Mas vamos lá. Quais são os indicados, Pedro? Os indicados de melhor gráficos técnicos são Halo 4, Far Cry 3 e Journey. Isso mesmo. E o primeiro Simplesmente Games Awards da noite vai para... Far Cry 3! Isso mesmo, Far Cry 3. Far Cry 3, cara, ganhou melhor. Você jogou Far Cry 3? Eu joguei. Você jogou. O que você achou dos gráficos? Muito bons, excelentes. Eu particularmente adorei. Os gráficos também, eu também achei muito excelentes, muito bons, muito bem trabalhados. Partícula, água principalmente, muito bom. E daí nós temos aí os indicados que, assim, Johnny também... Muito bem feito, acho que são o melhor efeito de tecido que eu já vi num videogame. A areia também é perfeita. Halo 4, que eu acho que é o jogo mais bonito do Xbox. Mas claro. Quem ganhou a noite foi Far Cry 3. Se você for jogar Far Cry 3 pra ter beleza, jogue no computador, né? Eu joguei no PC, eu gostei muito. Fui jogar depois no Xbox e no Play 3, eu não curti. Eu preferi os gráficos no PC, porque tem menos problema de renderização e... E agora nós vamos para a próxima categoria, que também é meio polêmica, que é a categoria gráficos artísticos. Okay. Essa é uma categoria meio complexa de explicar, porque o que são os gráficos artísticos? São aqueles gráficos que nem sempre são os mais trabalhados, mas eles têm uma individualidade, uma coisa muito única neles, não é mesmo? É. Esse ano, por exemplo, nós tivemos dois gráficos com um estilo bem meio cartunesco. Borderlands 2, que parece um desenho animado, você inclusive já me disse uma vez que viu e achou que fosse um desenho animado. E temos The Walking Dead The Game, que imita muito o estilo de desenho de história em quadrinhos, né, de HQ, que é de onde The Walking Dead veio, obviamente, da HQ, e o jogo emula isso. E também a gente tem aqui de novo Journey, que é um jogo que, apesar de ter gráficos muito bem trabalhados, como já disse, eles são meio caricatos, né? Sim, é assim. Eu particularmente gostei muito de Borderlands 2, eu achei que o jogo ficou sensacional. Eu infelizmente não tenho Borderlands 2, eu apenas tenho o primeiro, mas assim, em questão de gráficos, eu achei que Borderlands 2 ficou muito bom, The Walking Dead também. Eu achei que The Walking Dead não fosse ficar tão bom quanto ficou. Eu acho que The Walking Dead se superou, eu pensei que assim, é engraçado que a Telltale Games, ela não trabalha com gráficos de ponta, mas ela sabe trabalhar com os gráficos que ela tem, porque todos os jogos dela têm estilo meio caricato, e até os que são pautados mais em realidade, eles conseguem colocar uma certa caricatura lá, e fica interessante. Quem jogou o jogo do Back to the Future sabe que o jogo é todo caricato, mas não tira a negócio do jogo, né? A alma do Back to the Future. Sim. Então... E Journey... Então é isso, né? Então vamos... Então, repetindo aí, quais são os indicados a melhores gráficos artísticos? Borderlands 2, The Walking Dead e Journey. E o vencedor e o Simplesmente Games Awards vai para... Journey! Journey! Primeiro prêmio da noite para Journey. Melhores gráficos segundo prêmio, artísticos, né? Cara. Nossa, cara. Journey é tipo um dos jogos com os gráficos mais perfeitos que eu já vi. Sério. É muito bonito, cara. Assim, infelizmente não ganhou o melhor gráfico técnico, mas também é um jogo muito bem trabalhado. Assim, ele cara, tem uma quando beleza. Eu joguei Journey, quando eu tava jogando Journey, eu não tinha a sensação de que eu estava jogando aquele jogo. Sei lá, eu tinha uma sensação diferente. Tava assistindo alguma coisa, né? Sei lá, parecia um... filme, sei lá. Como mas... se você jogasse uma pintura, essa é a melhor definição. É... Cada frame do jogo parece uma pintura. Cara, eu me senti num... sei lá, parecia que eu tava num sonho diferente, uma coisa muito estranha. Journey traz essa... ele quer trazer essa sensação que você tá sim. vivenciando. E tudo isso por causa do gráficos. E pra completar, eu tava num calor que nem deve ser no deserto, né? Então... Pra completar, é uma experiência. Journey é uma experiência inacreditável. É uma experiência única. Você nunca vai. Acho que você nunca vai ter uma experiência assim. Eu acho que. Journey é um jogo muito, mas muito revolucionário. Porque, sei lá, ele. Jogue Journey, é uma experiência. É, cara, não dá pra você descrever algo assim. Pode ser. Uma categoria, clássica, tipo, muitas premiações. E muita gente não fala muito delas nos videogames, mas ela é incrivelmente importante, que é a direção de arte. É, direção de arte. A direção de arte pode ser, às vezes, pode ser a diferença entre o seu fracasso e o sucesso de um jogo. Porque alguns jogos tem uma direção de arte tão espetacular, né? Sim. E qual é um jogo de direção com uma direção de arte incrível que você lembra? Journey. Não desse ano. Ah, não desse ano? Pode até ser desse ano, mas não que esteja. Mas que não esteja entre os indicados. Então vai. The Walking Dead. Tá. Eu vou falar que Shadow of the Colossus tem uma baita direção de arte, Shadow of the Colossus. Sim. Olha, mas não tira o fato de The Walking Dead também ter uma direção de arte boa. Tá bom, tem uma direção de arte interessante. A direção de arte, ela te ajuda a te envolver no jogo. Nós aqui temos três indicados que tem uma direção de arte extremamente boa, senão não estariam sendo indicados, obviamente. É, né? E que eles são muito envolventes dentro de seus mundos, né? Sim. Engraçado porque entre os indicados aqui a gente tem Diablo 3, que a Blizzard é sempre excelente nesse negócio de direção de arte, né? Cinemática, direção de arte, é sempre excelente, a vida é fenomenal. Mas vamos lá, quais são os indicados à melhor direção de arte, então? Como já falamos, Journey, Dishonored e Diablo 3. Isso mesmo, os três indicados aí, Journey de novo, Dishonored e Diablo 3. E que o Simplesmente Games Awards de melhor direção de arte vai para... Journey! Journey, de novo, cara, a direção de arte de Journey é fenomenal. Como a gente já disse agora há pouco, parece uma pintura, completamente envolvente, cara. É sério, Journey... Journey é uma obra-prima. Eu fico imaginando, se fizesse um filme de Journey, como seria épico. Não seria tão, sim, tão legal quanto controlar, né? Porque você se sente... Não, é que eu acho que um filme do Journey não ia funcionar, porque Journey, como você disse, é uma experiência para se vivenciar, não é? É um videogame, é isso que é um videogame. Seria engraçado um filme de Journey, mas... Seria interessante, com essa direção de arte ainda mais, só que... Não tem enredo, né? Não tem muito enredo de Journey. A história de Journey é legal, mas assim... Não é uma parte. Tem enredo, não é funcional no cinema, outros fatores, né? Mas isso não importa. Johnny tem uma quarta direção de arte, uma direção de arte fantástica. E é isso. Mas... E é isso aí. Sim. Caio! Oi! Meu querido! Você está aqui comigo agora para apresentar algumas categorias, né? Você que também faz parte da equipe, você está aqui para apresentar... Com que categoria nós vamos começar a nossa noite, cara? Bem, é uma categoria que eu não sei o que dizer, mas melhor som. Melhor som? O que é melhor som? Eu sei lá. Você disse que você não sabe o que dizer de melhor som. Melhor som é aquele jogo que tem a melhor parte sonora, né? Seja por captura de som, efeitos sonoros... A gente tem alguns jogos indicados esse ano que excederam suas qualidades. The Walking Dead The Game tem assim, excelentes qualidades no som, por causa, assim, captura de voz, dublagem deles é excelente, captura do som em geral também é boa. Halo 4 tem uns efeitos sonoros excelentes também. E Journey, o que posso dizer? Journey tem uns efeitos sonoros magníficos, tem uns efeitos que ficam mesmo em simbiose com o jogo. Você fica em simbiose com os gráficos, você fica em simbiose com tudo. E é o som é mais uma ferramenta de imersão dentro do jogo, não é mesmo, cara? Exato. E quais são aqui nossos indicados a melhor som? Acabou de falar. Eu quero que você fale. Ok. Halo 4! Ela entrou uma musiquinha no fundo? Talvez. Journey! The Walking Dead, The Game. São os três indicados da noite. E o Simplesmente Games Awards vai para... Journey, melhor som. Melhor som vai para Journey, efeitos sonoros fantásticos do Journey. É belíssimo, cara. A trilha sonora junto com os efeitos são uma coisa impressionante, cara. Você vai... Você ainda não jogou Journey, né? Não. Fique com vontade para jogar, é tudo seu. É, eu sei. É verdade, pode jogar. Sim, eu recomendo muito que você jogue. A próxima categoria você tem alguma coisa pra falar, né? Sim, melhor trilha sonora. Seriam as músicas. O que o jogo pode trazer em relação ao clima, as músicas. Trilha sonora é definir o clima aqui. Cara, vou ser bem sincero pra você. Todo mundo sabe quem vai ganhar. O jogo que ganhou hoje ganhou tudo em trilha sonora. O ano todo. Cara. É brincadeira, trilha sonora. Você sabe quem vai ganhar, então você não sabe. Concorreu ao Grammy. Perdeu, mas concorreu ao Grammy, cara. Então, quais são os indicados da minha trilha sonora? Assassin's Creed 3, Journey, Halo 4, Far Cry. Brincadeira, Far Cry 3, World of Warcraft, Kings of Pandaria. E o vencedor do Simplesmente Games Award, minha trilha sonora, vai para... Finge a surpresa. Finge a surpresa, por favor. Meu Deus! Johnny! Johnny ganhou a melhor trilha sonora. Não, cara, brincadeira ter falado do Johnny. Sério, cara. Se você ainda não ouviu, vai atrás do teu falando do Johnny. Jogue Johnny, Aleph. Vá atrás do Johnny, eu jogo. Nem sou um time de pobre. Quem dera a gente tivesse, né? Quem dera. Ricardo, estamos aqui para melhor roteiro para essa categoria de agora. Ricardo tá bolado. Mas o negócio é ação, tá ligado? Se não tiver tiro para tudo quanto é lado, não tem graça. É por isso que eu gosto de Black Ops 2. Engraçado você. Puxando o saco. Nada contra Black Ops 2, na verdade. Sim, tudo contra Black Ops 2, eu não gosto, mas. É, de qualquer forma... O cara tá meio bolado com o resultado aqui. Mas, enfim, cara, não, tipo, muito assim, véi. Ah. A gente tá entrando numa época que os jogos não são mais... Assim, tem gente que não gosta de história nos jogos, né? Não ligam. Não ligam pra história nos jogos. Mas a gente tá... Mas tem que admitir que os jogos são cada vez com um foco maior. Cara, que história. Na minha opinião, história é tipo... Faz parte da essência do jogo, cara, que tipo... Sim, alguns jogos é essencial a história. Não, porque... Claro, enquanto alguns jogos simplesmente precisam de uma desculpa pra todo mundo cair na porrada, né, que nem você fala do Mortal Kombat, tipo, eu ainda acho necessário, cara. Alguns jogos não é só uma desculpa, alguns jogos é essencial a narrativa, sabe? Não, porque RPG, você vê que você pega RPG de Battle Games. Incrível, cara. O jogo fica incrível quando eles adicionam uma história boa. Por exemplo, no Uncharted, cara. É assim. Se o Uncharted não tivesse a história que ele tem, ele não seria nada. Desculpa, ele não seria nada. É, assim, a história do Uncharted é meio qualquer coisa. Ela é bem escrita e tal, mas ela é meio qualquer coisa. Mas assim, eu tô jogando Assassin's Creed 2. O 2. É, Assassin's Creed 2 é muito Assassin's Creed 2, a história... Eu tenho uma vontade real de matar todo mundo lá. Verdade, porque... Não, cara, porque... É só eles te darem as motivações do personagem, né? Viram as suas motivações por causa da história. Não, porque é assim, você descobre que o fulaninho fez não sei o quê. Só que até você chegar no fulaninho, você tem que matar mais... 4 negros. E tipo assim... É uma história de vingança. Você se sente motivado mesmo. Tem uma motivação. Sim, eu joguei o Assassin's Creed 3, o Assassin's Creed 3 pra mim, comparando com o 2, eu não... Assim, pra mim, tanto faz quem eu matava. Tanto faz... Assassin's Creed 3, tanto faz quem eu matava. Assassin's Creed 2, não. Cada alvo meu que eu matava... Tá pronto, tá bom, tchau. Quê? Partiu fui beijocas. Não, cada alvo que eu matava no 2 era mais perto de completar meu objetivo, né? Assassin's Creed 3, não, eu tava pouco me deixando, mas o 2, sim, essa é a diferença de uma história boa. Nesse ano nós tivemos jogos com histórias excelentes. The Walking Dead, The Game, caraca, é excelente. Não, porque se... Assim como história muitas vezes é usada como desculpa, simplesmente, a história ultimamente tem, tipo, entrado como... Como se fala? Algo simplesmente necessário num jogo. Sim. Né, que... The Walking Dead, The Game, quer dizer, com o gameplay que ele tinha, ele simplesmente... Precisava de uma história boa, porque se não fosse isso, o jogo não existia, cara. Uhum. Era mais fácil de fazer um FPS no qual você mete bala em zumbi do que um jogo com gameplay da Walking Dead. Uhum. A gente também teve aí Borderlands 2, que é super bem escrito, tem umas tiradas geniais, né? Tem muita piada. Não sei, cara, eu comecei a jogar recentemente o Borderlands 1, né? E, assim, a história é claramente deixada um pouco de segundo plano, né? Que... É. Nos dois dizem que é mais bem trabalhadinho a história. Então, mas apesar de eu achar ainda muito louca a história do 1, eu tenho que concordar que é meio chato, por exemplo, que aí você vê, você vai pegando lá umas quests com um cara. Eventualmente você não vai mais pegando as quests com o cara em si. Eventualmente você simplesmente vai indo na Bounty Board e lá vai estar a quest. E é isso. Tá. Um lembrete do cara, você nunca mais vai ver aquele personagem no jogo. Tá. Também tem o Assassin's Creed 3, que tem uma história legal, né? A do Connor é legal, a do Desmond. É ruim pra caramba, muito. Não, eu detesto. Não, a história do Desmond. Por que é você quer contar a história do assassino? Não, mas tem que ter um negócio que você volta no tempo que Ah, cara, na boa. É, a história do Desmond é... Desculpa, simplesmente. A história do Connor é legal, mas do Desmond... Halo 4, que levou mais a fundo, que desenvolveu mais os personagens, que a gente acompanha faz mais de 10 anos a relação, exploram muito a relação do Master Chief com a Cortana, e Far Cry 3, que tem uma coleção impressionante de personagens, né? É, de fato. E, repetindo aí, quais são os indicados a melhor roteiro no simplesmente Games Awards? Os indicados a roteiro? Sim. São The Walking Dead The Game, o Borderlands 2, Assassin's Creed 3, Halo 4 e Far Cry 3. Ok. E o vencedor do Simplesmente Games Awards é... Cara, não tinha como escolher outro, desculpa, mas The Walking Dead The Game. Realmente. De todos indicados... Não tinha como... Porque assim, os outros jogos podem ter uma história ótima, mas... Esse Simplesmente usa... Cara, ele tá uma... É que nem um livro-jogo, sabe? Não sei se você já leu o jogo, né? Depende do que você considera ser aquilo, mas... Se você já leu um livro-jogo, cara... Assim, é que nem o The Walking Dead The Game, mano. Que, claro, tem um trecho ou outro que você precisa de um pouco de habilidade pra conseguir passar, mas... realmente o jogo simplesmente tá te contando uma história na qual você escolhe o caminho pelo qual você quer seguir. Então, um jogo que usa a história... tanto quanto o The Walking Dead The Game, não podia não ser escolhido, cara. Não tinha como não ser escolhido. Gabriel, estamos aqui para apresentar mais uma categoria essa noite. Agora começam as categorias um pouquinho mais interessantes, pelo menos para os nossos ouvintes. É. Ou não, né? É, talvez. A categoria a seguir é uma categoria que sempre tem um pouquinho de discussão. O que é melhor num jogo, multiplayer ou single player? Sempre existe essa discussão, né? É, acho que depende muito do perfil do jogador. Depende do perfil do jogo. Sim, algumas pessoas não gostam muito de seguir um script certinho de um jogo. Mesmo que o jogo não seja tão linear. É. Mas outras preferem jogar multiplayer, até porque, assim, pra jogar com seus amigos e tal. Então, também pode ser muito do jogo, porque tem jogos que tem um single player muito bom e uns jogos que tem um multiplayer fraquinho, ou uns jogos que tem multiplayer muito melhor do que o single player. Então é sempre dividido essa categoria, né? Quem prefere... É polêmica, né? É polêmico. Então tá, a categoria agora, melhor multiplayer. E quais são os indicados ao melhor multiplayer? A categoria multiplayer, os indicados foram Halo 4, Journey, Call of Duty Black Ops 2, Borderlands, e Counter-Strike Global Offensive. E o vencedor dessa categoria foi Call of Duty Black Ops 2. E aí, Call of Duty Black Ops 2? Gravou Journey, cara. É, Journey tem um multiplayer interessante, mas acho que ele não ganharia. É interessante, assim. É diferente o multiplayer do Journey. É, o multiplayer do Journey é diferente. Os outros são mais normaisinhos, mas assim, se fosse pra escolher ou Halo ou sei lá, Borderlands. Não. É, tudo bem, bem ganhou o Call of Duty. E a gente vai ter que engolir. É, Breno, se apresente pro pessoal do podcast. Bem, eu sou o Breno. Mentira. Bem, eu sou o Breno, eu gosto de videogames, né? Eu já conheci o post do Pedro há um tempo, né? E eu gosto do post do Pedro. E eu soube que há pouco tempo atrás ele tava fazendo o Game Awards. Simplesmente Games Awards. E é uma votação para saber qual é o melhor jogo do ano de 2012, né? Você resumiu bem Simplesmente Games Awards. Pra quem não sabe, vocês obviamente não sabem, o Breno já apareceu no programa. Ele gravou um episódio com a gente, caramba, tá chovendo aqui. Ele gravou um episódio com a gente, um episódio que nunca foi pro ar, porque ele estava no meu computador que quebrou e tá no outro computador, eu ainda não editei o podcast. Mas vai sair, eu juro que o podcast que o Breno participou vai sair, e semana que vem é provável que ele participe de novo com a gente aqui. Mas então é isso, Breno, que categoria nós vamos começar aqui? Nós vamos começar com a categoria FPS. FPS, bem, particularmente no FPS, vou dizer que eu vou ter, né? Eu acho que não é certo fazer isso, mas eu irei fazer, mesmo assim. Eu botei no Call of Duty Black Ops 2, por motivos óbvios, obviamente, eu jogo no Call of Duty Black Ops 2. E bem, aí agora vamos ver quem ganhou, né? Não me xinguem aí nos comments. Não xinguem nos comentários. Eu gosto. Esse ano foi um ano, na minha opinião, muito forte pra FPS, porque a gente teve aí o retorno de grandes franquias como Halo. A gente teve jogos que combinaram. Eu particularmente, FPS. Eu joguei Halo, eu joguei no Shops Halo. Eu joguei Halo e eu gostei muito, cara. É um FPS totalmente diferente, até os botões são diferentes, né? E ele é muito legal, ele é um FPS diferente, ele não é um FPS, sei lá, como Call of Duty, como... Halo é fenomenal. Counter-Strike e tal. A gente também teve Far Cry 3, que foi o ponto alto da série até agora. É, tem um gráfico animal, Far Cry. Aham. Call of Duty Black Ops 2, que... E maravilhoso. Que o Breno aí jogou e gostou muito. Call of Duty, que aí Black Ops 2, que aparentemente é o Call of Duty mais, assim, diferente dos últimos anos, porque por muito tempo o Call of Duty foi a mesma coisa e agora o Black Ops 2 é um pouco diferente. E a gente ainda também teve a mistura de RPG com FPS, com Borderlands 2 e Counter-Strike, que é o multiplayer puro dos FPS. Então acho que foi um ótimo, excelente ano para FPS. Inclusive, dois dos indicados aqui estão concorrendo ao melhor jogo, mas não é só por isso que significa que eles vão ganhar. E quais são os indicados mesmo a melhor FPS, Breno? Olha, Borderlands 2 é um indicado, eu acho que, na minha opinião, é um jogo muito forte, um jogo muito legal. Eu gostei bastante, na verdade, apesar de não ter a oportunidade de jogar. Os vídeos que eu vi foram incríveis, na minha opinião, RPG com mistura de FPS. Outro indicado que eu já falei aqui, né, que eu voltei, foi o Call of Duty Black Ops 2, que eu ando jogando muito e eu gosto pra caramba de Call of Duty Black Ops 2. Outro indicado muito forte pra FPS do ano foi o Far Cry 3, né, que é um jogo muito, muito, muito bom, com gráficos animais, entendeu? Não bate Halo, obviamente, mas é um gráfico muito forte. Qual outro? Teve também o Halo 4 e teve o Counter-Strike Global Offensive. Então são esses cinco indicados: Far Cry 3, Halo 4, Call of Duty Black Ops 2, Counter-Strike Global Offensive e Borderlands 2. E o Simplesmente Games Awards de melhor FPS vai para Call of Duty Black Ops 2. Fala aí. Simplesmente, cara, eu tenho que dizer, é o jogo de massas, né? Então, alguma votação... Eu não diria que é o jogo mais bem feito, mas é o... Eu também... Eu não concordo, né? Eu e o Henrique, a gente não concorda muito com ter ganho o melhor FPS. É assim, não que seja um jogo ruim, só que tinha melhores. É assim, minha opinião, mas votaram e tá aí Call of Duty Black Ops 2. Também ganhou multiplayer agora há pouco e é o... Pelo jeito é o FPS do ano segundo público. É um jogo de massa, é um jogo que muita gente joga, muita gente gosta, sim, né? Eu não sei por que o Call of Duty pra ser um jogo... Porque ele é um FPS como todo outro, a única diferença é que ele tem aqueles famosos score streaks, ou kill streaks, ou sequências de pontuação. É um grande... Tem grandes multiplayer também, tem grandes campanha, então é válido. Foi um ótimo, é sempre... Call of Duty é sempre um ótimo jogo. E a próxima categoria aqui que você vai apresentar direto é melhor jogo de ação-aventura, que eu acho que é auto-explicativo, né? Melhor jogo de ação-aventura. Olha, as categorias de jogos de ação-aventura eu não lembro também, Pedro. Eu lembro que eu votei, eu acho, em ação-aventura, mas eu não lembro as categorias. É. Você votou e assim, jogo de ação-aventura, aquela coisinha clássica. Aqui também entram jogos de plataforma. E assim, a gente teve algumas experiências de aventura muito boas esse ano. Nós tivemos Dishonored, que é um jogo de FPS que mistura... A melhor explicação que eu posso dar para Dishonored é se Assassin's Creed se juntasse com Bioshock e Liga Extraordinária. A melhor descrição de Dishonored possível. Teve Assassin's Creed 3, outro ótimo jogo, Assassin's Creed. Da série Assassin's Creed. Eu cheguei a jogar Assassin's Creed, mas foi aquela demo, né, comunzinha, que mostra... Eu joguei Assassin's Creed 3, eu achei divertidíssimo, não tão bom quanto o outro, assim, não é o melhor Assassin's Creed que tem, mas também é um excelente jogo. Max Payne 3, que muita gente não lembra nem do 1, nem do 2, e daí... É só colocar Rockstar que de repente todo mundo vira fã, né? Max Payne 3, ótimo jogo de tiro. Teve Sleeping Dogs. Falando agora em Rockstar, a gente teve Sleeping Dogs, que não é do Rockstar, mas é um GTA da vida, né? É um GTA que mistura algumas coisas de Assassin's Creed e Batman também, né? É divertido. Em Hong Kong. E teve New Super Mario Bros. U, o primeiro Super Mario pra Wii U, que também foi muito bom, né? Muito divertido, olha, como sempre. Esse jogo eu posso comentar porque eu tive eles em mãos. Eu fui um dos poucos brasileiros que teve a oportunidade de ter o Super Mario Bros. U em mãos e eu joguei. E eu posso dizer, cara, é um jogo incrível. É Super Mario, como todos os Super Marios, é Super Mario. É Super Mario, é divertido e é mais uma obra de qualidade aí. Um dos primeiros grandes lançamentos do Wii U, que o Wii U que teve um lançamento um pouquinho fraco de relação aos jogos. Mas tudo bem, 3DS também teve, e 3DS tá aí, muito bom. Então é só esperar, é só ter um pouquinho de paciência que daqui a pouco a Nintendo vai lançar Smash Bros, Zelda, essas coisas aí que todo mundo ama. E os indicados aqui para melhor jogo de ação aventura são Assassin's Creed 3, Dishonored, Max Payne 3, Sleeping Dogs e New Super Mario Bros. U. E o vencedor do Simplesmente Games Award de melhor jogo de ação aventura vai para... Assassin's Creed 3! Isso mesmo, Assassin's Creed 3 aí ganhou, tinha que ganhar, né, tá indicado o melhor jogo do ano também. E eu acho que é um ótimo jogo, um excelente jogo, se você gosta de jogo de aventura, você tem que jogar, porque é um ótimo jogo de ação, um ótimo jogo de aventura. Também tem uma história bem interessante, gráficos lindíssimos, e é isso, uma obra completa, muito merecedora de melhor jogo de ação aventura. Se eu ganhar, você me paga um sanduíche, beleza? Aí eu... Jogo pra cair na treta agora. Jogo pra cair na treta, tá ligado? Jogo de luta. É. Cara, eu acho que jogo de luta deve ser mais difícil de dominar do que jogo de estratégia, sinceramente. Sim. Eu não sei porquê, mas tem muitos jogos de luta, por exemplo, que fizeram algumas produtoras pensar em fazer outros jogos, porque, assim, Os primeiros fliperamas, depois dos de estratégia, eu não digo outros também, por exemplo, Street Fighter, que foram os primeiros jogos de fliperama que eu joguei, primeiros jogos de arcade, de luta. Vamos lá. Mas vamos lá, quais são os indicados a melhor jogo de luta? Só queria falar uma coisa. Essa categoria tem mais indicados do que as outras categorias, mas vamos lá. Os indicados a melhor jogo de luta são PlayStation, All-Star, Battle Royale. Nossa, deu um. Pode gravar de nossa parte? Eu errei. Os indicados a melhor jogos de luta são PlayStation All-Star, Battle Royale, Street Fighter vs Tekken Tag Tournament, Dead or Alive 5 e Persona 4 Arena. E o vencedor do Simplesmente Games Awards é? PlayStation All-Star Battle Royale. Nossa, eu tô muito mal. Ganhou o PlayStation All-Star Battle Royale. O Copycat do Super Smash Bros. Não, cara, é sério. Como é que ganhou essa categoria? Eu não sei, eu gostei muito do jogo, mas assim, é meio tipo uma cópia, né? É uma cópia. Não é uma. Não, Sony, para de copiar a Nintendo, por favor. Você já inventou bastante coisa, mano. Bom, eu tenho Street Fighter vs Tekken, tem Tekken, Tag Tournament, mas Dead or Alive 5, Persona 4, vocês vão escolher o PlayStation, ó, tá, da Goiás. Ai, eu tenho que falar que eu ajudei a ganhar, eu não sei porquê. Sei lá, eu gostei ajudou do jogo. Ajudou a ganhar, parabéns. Eu não sei porquê, é que eu gostei do jogo, eu achei muito divertido. Mas vamos parar de falar de porrada, vamos falar de outra coisa, vamos falar agora de... Vamos falar agora de carro! Yeah! Não beba. Então estamos aí, categoria, melhor jogo de corrida. É aquele jogo, a gente falou na última categoria, aquele jogo de dar porrada, agora é aquele jogo de acelerar. Aquele jogo de carro, né? Jogo de carro. Aquele jogo lá que você tem que dar aquela derrapada, aquele... O jogo de corrida, todo mundo sabe, é sempre os mesmos indicados, todo ano, ou quase. Mas vamos lá, melhor jogo de corrida, Pedro, quais são os indicados desse ano? Teve coisa boa, hein? Bastante coisa boa, quais são os indicados? Os indicados de melhor jogo de corrida são Forza Horizon, Need for Speed Most Wanted, Sonic e Sega All Stars, Racing Transformed, Fórmula 1 2012 e Dirt Showdown. Showdown. Os indicados desse ano para melhor jogo de corrida, todos bons títulos. Dirt não é exatamente um jogo de corrida na maior parte do tempo, mas tudo bem. O que você achou dos indicados? Eu posso falar uma coisa? Pode. Tem um indicado no meio... quer dizer, tem um jogo indicado no meio dos indicados aí que não merecia estar aí. Qual é? Não posso falar, meu filho. Tá bom, não pode falar. Vamos me xingar depois. Depois vamos xingar. A gente não pode dar nossa opinião mesmo. Mas... Então, e o Simplesmente Games Award, meu jogo de corrida, vai para... Need for Speed Most Wanted 2012. Isso mesmo. Só comentar, porque tem dois. Tem mais, gente. Tem outro de Need for Speed Most Wanted. Ganhou aí Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Grande Série, sou fãzaço. Agora. Eu sou fãzaço da desenvolvedora, que é a Criterion. Um grande jogo aí. Agora eu vou ter que dar minha opinião. Eu acho que Need for Speed não devia ter ganhado, porque, sei lá, eu achei. Me desapontou muito, sei lá, Most Wanted. Não foi aquilo que eu imaginei. Mas por quê? Você achou que tava muito burnout? Eu achei, cara. Não tava aquela coisa Most Wanted, sabe? Polícia, não lá. Não tava aquela coisa Need for Speed. Tava aquela coisa... Então você sentiu que tava muito burnout. Infelizmente. Ok. Mas foi um bom jogo, os gráficos. Forza Horizon quase ganhou. Tava ganhando até ontem. Ontem Need for Speed virou. Virou por quantos votos? Um. Um voto? Um voto, meu Deus. Pode ser Roger, não pode ser. Eu acho que até que seria um vencedor melhor, não sei. Tudo bem, né? Então. Tudo bem, então é isso. Então vamos já a nossa próxima categoria da noite. Station Snow! I'm a Scatman! Sério, eu não sei sobre nenhum dos RPGs aí. A próxima categoria agora é melhor RPG, que o Ricardo não jogou nada, caramba, hein? Não, sério, eu não joguei nada, cara. RPG é pro... Nossa, de longe tem isso, de longe tem isso. É, isso, e FPS também, FPS, mas eu deixo um pouco mais de lado. De longe demais, sem sombra de dúvida, é RPG, só que nenhuma do, nenhum dos concorrentes desse ano eu cheguei a jogar. Ah, meu Deus. É tenso, cara. Assim, cara, agora que eu joguei o Borderlands 1, eu tenho mais ou menos uma noção do dois. De como deve ser o 2, apesar de falar que o 2 é bem melhor também que o 1, né? Você não jogou esses jogos, mas você já jogou jogos parecidos? Você jogou? Sim, eu já joguei Mass Effect 1, eu já joguei Borderlands 1, eu já joguei... Deixa eu ver aqui. Vários Pokémon. Já joguei muito Pokémon, já... Eu joguei a demo do Torchlight 1. Então você tem uma noção, né? Como é que é. Só deixa eu explicar uma coisa. Esse ano, obviamente que a gente não colocou o Diablo 3, porque... Não é que o Diablo 3 não é um RPG, cara. É, não é um RPG. Desculpa, gente, mas eu sei que teve gente que até indicou aí um Diablo 3. Porque assim, RPG, cara, você. Mas não é RPG, cara. No sentido estreito da palavra, não é. É. Então... Por exemplo, eu sei que eu vou usar um exemplo que não é tão compatível, né? Porque é um jogo de 2011, mas. E o Pedro também detesta, mas. Eu vou falar Skyrim, cara, que tipo assim. Skyrim, por exemplo, né, comparado com Diablo, né, consola, você tem várias skill trees e não sei o que, a cada level que você passa, você pode escolher que perk que você quer botar, né, habilidades especiais que você quer botar em cada uma das Sim. habilidades, seja conjuração, lockpicking ou arma de duas mãos, e enquanto no Diablo, simplesmente você ganha lá um skill point que você só pode gastar em uma coisa, e é isso. Na verdade, nem skill point você usa, porque skill point você podia... Com skill point você tinha árvore de habilidade. Diablo você não escolhe nada, você vai ganhando automaticamente as habilidades. É verdade, você chega no level, você já ganha, tá ligado? Não que seja ruim, ao contrário, eu acho que Diablo é muito bom, só que não é RPG. Sim, você pode ter o seu monge, mas... No jogo existe... qualquer monge é igual que eu sou. Na verdade, tipo, a única coisa que diferencia... Um monge do nível 30, por exemplo, de um outro monge do nível 30, é a gear deles. Ou seja, tudo que define o seu personagem pode ser enviado numa caixinha de troca. É, e graças a casa de leilão é facinho de você adquirir qualquer gear no jogo. É. Não que seja ruim, Diablo. É, né? Mas não é o caso dos outros indicados aí que são ótimos RPG. Uhum. É, assim, tanto em questão de... História, porque os RPG hoje em dia evoluíram pra simplesmente evoluir seu personagem. Cara, parei pra pensar. Um jogo cheio de habilidades, cheio de escolhas a serem feitas. Mas também temos mais clássicos como Xenoblade Chronicles e Pokémon, que são. Então, mas eu parei pra pensar, cara. Pokémon não, não tem exatamente uma história, né? Que, se eu pensar, tipo, o pouco que muda é o continente que você tá, né? Porque. Sei lá, é sempre a mesma coisa. Primeiro você ganha, sei lá, você tem que escolher um dos três. Não, existiam os Pokémon, esquemas. Aí você luta lá em todos os ginásios, aí você... Não, claro, existe muita diferença no meio, mas tipo... A essência é a mesma, você tá entendendo? Tipo assim, você ganha seu primeiro Pokémon, aí você vence todos os ginásios, aí você tem que lutar contra a Elite Four, e aí você vira lá o mestre Pokémon. Em questão de história, não muda muito, né? É pouca coisa. Sim. Mas também é ótimo RPG. E... Não, definitivamente é um ótimo RPG. Todos eles que estão aí são ótimos. Pokémon é uma das melhores séries de RPG. Uhum. Certo. E agora, repetindo, quais são os indicados a melhor RPG esse ano? Mass Effect 3, Borderlands 2, Xenoblade Chronicles, desculpa, não tava difícil de ler. Pokémon Black White 2 e Torchlight 2. E o Simplesmente Games Awards desse ano vai para... Borderlands 2. Ganhou aí Borderlands 2, grande Borderlands, super aclamado. Olha, cara, assim, do que eu joguei do 1, eu tenho que dizer que é bom demais, cara. É difícil explicar, né? Ele tem a essência de um RPG ainda. E... Como se fala? Ele... Não, é difícil explicar. Ele, ele, jogar... ele é uma simbiose é que muito é um jogo boa meio curioso, em... Borderlands, cara. É, você tem que jogar pra você entender. É, ele é uma simbiose muito boa entre RPG e tiro, né? Isso que eu tô tentando dizer, cara. Ele não é só um jogo de tiro com um elemento de RPG. Ele é um RPG de tiro. É. Sim, é, é todas as, você não evolui, você não, quando você vai evoluindo, você vai estragando armas e habilidades de armas, né? Então, é você tem várias skills. Pro tiro. Tem muitas skill trees, quer dizer, muitas, né? Tem três principais que, pra cada um. Aí cada um dos personagens que você escolhe varia bastante, né? Que, não é tipo o Skyrim que se você. É, que você tem lá, ó, você se mente a um personagem e você tem todas as skill trees lá. Não, ó, cada. Você escolhe sua classe e aí você. Em cada classe você escolhe sua skill tree. É. Assim, falam que o 2 é muito melhor que o 1, e se eu tô adorando o 1, provavelmente eu vou adorar o 2. A categoria mais nerd da noite, ou não, depende. Que categoria melhor? MMO, o Massive Multiplayer Online Game. E esse ano tem surpresas, né? Porque esse ano nós tivemos aqui alguns MMOs pouco ortodoxos, não é? É. Não, esse ano a gente teve alguns clássicos como World of Warcraft, Guild Wars e Lord of the Rings Online, mas também tivemos Plant Size 2, que é um FPS MMO. Agora tá na hora, tá na moda, né? Fazer um MMO, um FPS MMO. Que nem o Firefall. Tipo Firefall, isso. E Plant Size 2 foi um jogo muito elogiado também. Também teve The Secret World, teve uma ambientação toda diferente. A gente tá acostumado a ver uma coisa high fantasy nos MMO, mas ele adaptou pra uma coisa. Uma mistura de high fantasy com mundo real, atualidade, sabe? Isso é bem bacana. E claro, nós temos aí WoW, Lord of the Rings Online e Guild Wars também concorrendo. Mas quais são os indicados ao melhor MMO? Os indicados são World of Warcraft, Mist of Pandaria, Lord of the Rings Online, Riders of Rohan, Guild Wars 2, Plant Size 2, e The Sector World. E o vencedor dessa categoria é já é meio óbvio, mas é o World of Warcraft Mist of Pandaria. Então aí o World of Warcraft ganhou de novo. Quem diz que o WoW tá meio morto se engana, né? O WoW ainda tem uma base bem grande de fãs. É, sim. E o prêmio dessa noite comprova isso, né? É, mas... Você falou que é expansão. Estão dizendo que essa expansão não é tão boa que nem as outras. Não, eu sei que... Estão dizendo isso, mas... Assim... Pode falar muita coisa do WoW, mas os números acabam, hein? É. O WoW ainda é um jogo grande pra caramba. A próxima categoria é uma pequena categoria. Entendeu? Entendeu? Entendeu? Parece uma piada, né? Uma piada horrível. É, não. Seu silêncio me fez refletir sobre a minha piada. A próxima categoria é o melhor jogo portátil, que esse ano teve algumas coisas interessantes, né? Esse ano que finalmente o 3DS se mostrou, né? Mostrou que veio o 3DS, com vários jogos excelentes, né? O 3DS começando a surgir, Aí teve um comecinho meio fraco, mas agora tá se mostrando do nível do sucesso que o DS foi e o Game Boy foi, né? E também a gente teve bem mais fraco, só que a gente teve aqui um jogo bom, interessante do PS Vita, que foi o Uncharted Golden Abyss, que Uncharted e Uncharted tem uma ótima qualidade sempre. Mas coitado do PS Vita, tá indo mal, né? Pra caramba. Na minha opinião, Pedro, eu acho que os videogames que mais vendem são os videogames que estão num preço bom, entendeu? Eu sei, tá meio caro, né, o PS Vita. Eu acho que não está pra hora certa também, não está no preço certo pra hora certa. É que... Ainda mais querer, hoje, né? Que o mundo está em crise, as pessoas não têm dinheiro, então, certo. Colocaram um videogame a $300 de importagem. Mas, não sei, cara, o PSP nunca foi bem de vendas no Japão, né? Isso é um problema. É sempre um problema carregar esse DNA do PSP que nunca vendeu tão bem quanto outros consoles portáteis. Mas a gente também teve um ano forte pro DS, o último ano de vida. DS teve sim bons jogos. Teve Pokémon Black and White 2, mais um Pokémon, mais um ano, mais um Pokémon. Tá quase virando série anual Pokémon, já é o terceiro ano consecutivo que tem Pokémon. Esse é 2013. E é isso, DS ainda respira. Mas vamos aí, quais são os indicados a melhor jogo portátil? E os melhores jogos indicados são Pokémon Black and White 2, Uncharted Golden Abyss, Kid Icarus Uprising, Resident Evil Revelations e Pokémon Compass. E Breno, qual é quem vai levar o Simplesmente Games Awards de melhor jogo portátil? Olha, cara, eu vou dizer que quem vai levar é um jogo que hoje tem uma metáfora muito engraçada sobre esse jogo, né? Que é de que o Call of Duty, que é feito para adolescentes, crianças jogam. Pokémon, que é feito para crianças que jogam, são os adultos. Então, quem vai ganhar, obviamente, é o Pokémon Black and White 2. Bem, o meu irmão, ele joga Pokémon Black and White 2. E eu vou dizer que, cara, ele me pediu ajuda. Ele é um jogo... Cara, é Pokémon, meu. Não tem nenhuma diferença. É o mesmo Pokémon que eu joguei há 50 anos atrás. Pokémon é essa coisa. Ele continua evoluindo, mas ele é sempre o mesmo, né? Isso é maravilhoso do Pokémon. O Ricardo até tava comentando, né? O Ricardo até tava comentando agora há pouco que Pokémon, assim, todo jogo Pokémon tem o mesmo roteiro, né? Todo, tem praticamente o mesmo roteiro. Mas não significa que seja ruim, Pokémon continua evoluindo, continua trazendo melhoras, mas sem perder aquela essência, é isso que torna Pokémon uma série tão especial. Uma das séries mais lucrativas da Nintendo, segunda série mais lucrativa da Nintendo. Mas lucro não é tudo quando se faz um jogo com alma, quando se faz um jogo bem feito, tanto quanto Pokémon. E a gente esse ano vai fazer um podcast sobre Pokémon, não esquentem, lá em outubro quando lançar o Series e o Y. Então é isso aí, Pokémon Black and White 2, melhores jogos de portátil. Uma categoria, eu sinceramente não sei porque ainda tá no programa, mas tudo bem. Uma categoria interessante, que é o jogo com maior tempo de vida útil. Replayability em seu básico, né? É, replayability. Uma categoria, um aspecto... Pra quem ainda não entendeu, é aquele jogo do qual você pode, mesmo depois de ter zerado e liberado tudo, você ainda pode continuar jogando. Você já pode jogar por horas e horas e horas. É interessante. Assim, esse ano a gente teve jogos de mundo aberto muito grandes, em especial RPG. Tivemos jogos com multiplayers excelentes. E tivemos jogos que, mesmo quando você zera, ainda tem muitos segredos a serem destravados. Na minha opinião, né? Quer dizer, tem dois fatores principais de replayability, que são o multiplayer e o open world, né? Isso. Na minha opinião, o open world afeta muito mais. Que, assim, em multiplayer, você ainda pode continuar jogando pra contra os jogadores e tudo mais. Só que Se você tem um mundo aberto no qual você pode explorar e fazer o que você quiser a qualquer momento, e especialmente tem side quests, né? Eu acho que é um jogo com um tempo de vida útil que chega a se estender mais. Realmente. E esse ano, quais são os indicados a jogo com maior tempo de vida útil? Far Cry 3, Assassin's Creed 3, Halo 4, Fez e Borderlands 2. E o Simplesmente Games Awards vai para... Far Cry 3. Far Cry 3 é um jogo muito, muito grande. Com muita basicamente, você pode fazer o que você quiser na ilha, né? Então... É uma ilha muito grande, com muita coisa pra fazer. Sim, muita coisa. E... muitas missões. Olha, eu diria que, tipo, entre todos esses jogos, o... acho que, tipo, eu vou parecer muito fanboy de Borderlands, mas, desculpa, eu acho Borderlands também, quer dizer, pelo menos do que eu sei do 1, né, é um jogo que também tem um replayability enorme, cara, porque... Assim, é um RPG, né? Cara, parece que eu tenho jogado Borderlands e, assim, cara, tem tanta sidequest que eu não... eu não sei se, nem se eu tô perto do final do jogo, porque... É um jogo muito extenso, mas eu acho que Far Cry 3 merecia ganhar esse ano. Categoria é meio um gosto pessoal, né? Porque é a melhor capa. Algumas capas esse ano foram muito bonitas, outras foram incrivelmente psicopáticas. Sim, e uma mostrou porque que o Master Chief é um dos melhores personagens dos videogames. Porque tanto é tipo, que I'm back! É, a melhor capa é a capa do jogo, é aquilo que você não conhece o jogo, mas é aquilo que te introduz ao jogo. Você tem, olha, tipo... Você tem que convencer o seu comprador pela capa. Sim. Tem que fazer a capa mais legal possível. Sim. Você olha, tipo... Você não sabe o que é Diablo. Você nunca ouviu falar em Diablo. Mas você vai na loja e vê a capa do Diablo. Daí você vê um demonião na capa. Você fala, tipo... Esse é o jogo. E daí você vai lá e compra Diablo. E algumas capas, você vai um pouquinho até demais do jogo. Tipo, a capa do Far Cry 3 é psicopática. Mas é boa o suficiente. Então, e quais são os indicados da melhor capa? Os indicados da melhor capa: Diablo 3, Far Cry 3, Assassin's Creed 3, Halo 3, desculpa, 4, The Walking Dead The Game. E o Simplemente Games Awards de melhor capa vai para? Far Cry 3. O que dizer da sua capa? Ele é psicopático, né, cara? É, cara, por ser o melhor. É... analisa. Analisa a capa. Tem um maníaco com uma arma apontada para a cabeça. Ao lado dele tem uma cabeça enterrada na areia. Atrás dele tem um monte de corpos enforcados em árvores. Enforcados não, mortos, pendurados em árvores. Você não devia comercializar esse tipo de arma, tá? Esse tipo de capa. Não deixaram tiveram que mudar o logo do Dead Island porque tinha um zumbi enforcado numa árvore. Tiveram que mudar pro zumbi de pé do lado da árvore. Mas, cara, não devia comercializar esse tipo de coisa. E a próxima categoria também é uma categoria que você... É a categoria mais cinematográfica, eu acho, de games, que é o trailer! Trailer também. O trailer também empolga, né? Sim. Claro. Você vai atrás do trailer pra saber sobre o que é o jogo. E esse ano a gente teve trailers muito bons. Engraçado porque ano passado... O Assassin's Creed Revelations ganhou o prêmio, né? O Assassin's Creed Revelations tem um trailer em CG impressionante. Outro jogo também tem um trailer em CG impressionante, que até empolgou o Caio em relação ao jogo, é o Far Cry 3 Stranded. Um trailer cheio de dubstep. Também, e tem um trailer que não é CG, não é com gráficos in-game, que é um trailer em live action do Call of Duty Black Ops 2. O trailer do Call of Duty Black Ops 2 instalado pelo Robert Downey Jr. E dirigido pelo... esqueci o nome do cara. O Guy Ritchie dirigiu o trailer. O Guy Ritchie que é o diretor do Sherlock Holmes. então a gente aí tem trailers muito criativos, trailers muito bons. Eu também gostei muito do... Tem também o trailer do Walking Dead, o trailer de anúncio, que é muito interessante. O trailer... Assassin's Creed, cara, é 3. Nossa, o trailer do GTA V, que também é muito interessante. E quais são aí os indicados? Eu falei, quais são os indicados a melhor trailer? Assassin's Creed 3, E3, 2012 trailer. Grand Theft Auto 5, trailer 2. Walking Dead The Game, Announcement. Announcement trailer. Announcement trailer. Far Cry 3, Stranded trailer. E Call of Duty Black Ops 2, Surprise trailer. E o Simplesmente Games Awards melhor trailer vai para? Assassin's Creed 3, E3, 2012, trailer 3. Não. Como eu já disse ano passado, Assassin's Creed Revelations levou o melhor trailer. É um trailer fantástico do Assassin's Creed Revelations em CG. No Assassin's Creed 3 também eu tava esperando, desde que lançou o primeiro trailer do Assassin's Creed 3, eu tava esperando que fosse um trailer em CG, mas eu tive que esperar até 3, né, pra ver o trailer em CG, e é muito bem feito, né, cara? Muito bem feito, muito empolgante. Infelizmente, devo ressaltar que esse tipo de ação você não vê no jogo, mas tudo bem, né? Que não é ruim, eu também devo ressaltar que não é ruim. Mas tudo bem. Então é isso aí. As categorias são uma categoria que também é relativamente fácil de julgar, que é o trabalho de dublagem. A gente vai começar aqui com o melhor trabalho geral de dublagem. O que é o melhor trabalho geral de dublagem, Pedro? O trabalho em geral de dublagem é quando você... a dublagem de todo jogo, a dublagem de diálogos, A dublagem do jogo de todo mundo, né? De todos os personagens. De todos os sons, né? Porque a dublagem... Sim, de todos os personagens, sim. Tem alguns jogos que a dublagem de todos os personagens é impecável, né? É. Mas nem sempre. Nem sempre, mas a maioria dos jogos tem uma dublagem geral... Impecável. Então eu vou para os indicados. Então a gente vai falar aqui quais são os indicados ao melhor trabalho geral de dublagem. Os indicados ao melhor trabalho geral de dublagem são Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, Halo 4, The Walking Dead e Borderlands 2. Isso mesmo. Grandes indicados, todos jogos com muito production value. Todos muito bem trabalhados. Muito legais. Muito bons também, até. Eu tenho que ressaltar que eu achei o trabalho de dublagem de um desses jogos, eu não vou falar qual, porque senão vou ficar dando spoiler, vou falar essas coisas. Eu achei que a dublagem do jogo ficou muito boa, mas eu achei que a movimentação, assim, os gráficos do jogo não ficaram tão bons, não ficaram aquilo que eu esperava. Mas podemos continuar. Sim. E o vencedor aqui da categoria Melhor Trabalho Geral de Dublagem é... Assassin's Creed 3! Assassin's Creed 3. Que... Grande trabalho de dublagem, tem muitas vozes boas no jogo, inclusive vozes que não estão em inglês. A maioria das vozes estão em inglês, mas também tem voz em... na língua lá nativa dos índios. E é um trabalho excepcional de dublagem, na minha opinião. E o jogo também tem agora aquele Brazilian Pack, né? Que tem as coisas em português, mas eu preferi deixar a voz normal, eu ativo a língua em português, porque eu não gostei da dublagem em português. Ponto, falei. É, ok. Eu particularmente gostei da dublagem do Walking Dead, porque até o Theo sempre faz um trabalho excepcional do jogo. É brincadeira. Por mim, o que deveria ter ganhado era The Walking Dead, mas como o Assassin's Creed 3 ganhou, eu não posso negar, foi um é um grande jogo, muito. Trabalho individual de dublagem quando a gente vai premiar uma pessoa individualmente, porque ela dublou excepcionalmente algum personagem em algum. Curiosidade, sabia que a indicada pela dublagem da Cortana no Halo 4, a Jen Taylor, ela que dubla a Princesa Peach nos jogos do Mario? Sério, eu descobri que... Quando eu descobri que a voz da Cortana era a mesma da voz da Peach, eu falei tipo, what? Mas parece que tem várias, ou tem ainda outros dubladores que dão uma voz incrível ao personagem. Porque assim, o personagem... É difícil encontrar um personagem mudo que seja marcante, né? Existem poucos. Tipo a Shell. Tipo a Shell. Ou o Gordon Freeman. É. Mas assim, são pouquíssimos as desenvolvedores que conseguem criar um personagem muito marcante. A maioria sempre vai falar, dependendo do dublador, do talento do dublador, ele vai ganhar uma vida no videogame. Isso é premiar o dublador individualmente. É o cara que deu uma vida ao seu personagem. E eu tenho que falar que o vencedor, eu acho que... O vencedor é, na verdade, o personagem do ano, né? Mas tudo bem. É excepcional, é perfeito, tudo perfeitinho, a dublagem foi perfeita. Sim. O personagem é perfeito, é tudo perfeito. Mas, então vamos lá. Então tá, quais são os indicados ao melhor trabalho individual de dublagem? Os indicados ao melhor trabalho individual de dublagem são Adrian Hogue por Hayden Kenway em Assassin's Creed 3, David Fennell por Lee em The Walking Dead. Noah Watts por Connor em Assassin's Creed 3, Michael Mando, ou Michael Mando, como queiram, por Vaas Montenegro em Far Cry 3, e Jen Taylor por Cortana em Halo 4. E o vencedor que o Simplesmente Games Awards vai para? O merecido e perfeito... Quer dizer, não o cara é perfeito, mas vocês entenderam, a dublagem é perfeita. Michael Mando, ou Michael Mando, para quem quiser, por dublar e interpretar, quer dizer, não interpretar, mas vocês entenderam, Vaas Montenegro em Far Cry 3. É o personagem do ano, né, o Vaas? Cara, assim, Vaas é o personagem mais impressionante que você vai ver esse ano. Sério, ele é... Todas as listas de melhor jogo do ano feitas antes de 2012 têm que ser atualizadas, com o Vaas. Sério. E o Michael Mando dá uma vida por esse personagem, né? Ele dá interpretação excelente. E um dos fatores que levam esse personagem a ser tão marcante. Esse jogo também ser tão... Não, vocês têm que... Depois vocês pesquisam. Se você for maior de 16... Não, de 14, né? Porque, sei lá... Porque não é tão assim, horrível, mas... É um pouco horrível. É um pouco pesado. Pesquisem depois, The Vaas Show, porque assim, são alguns vídeos do Vaas, cara, e tipo assim, é muito engraçado, assim, sabe quando você fica com um personagem marcante na sua cabeça? Então, aí é que nem pegar aquele personagem marcante e colocar ele em algum tipo de... vídeo ou filme, assim, na vida real, cara, é isso, cara, e é muito bom, ficou muito engraçado. Eu achei que Far Cry 3 é um jogo muito bom, eu achei que, sei lá, mereceu os prêmios que ele ganhou, mereceu tudo. Far Cry 3, cara, eu tenho que bater palmas pro jogo, porque é um jogo excelente. Então é isso, pessoal, obrigado. Eu tenho que agradecer ao Pedro pela minha participação no vídeo. Eu gostei muito de participar de todos os Simplesmente Games. Quer dizer, todos nós, porque os que eu gravei, ou eu dava algum problema. Mas tá aí, tem o último Simplesmente Games que a gente gravou, que é o de terror. Ficou muito bom. Não sei se foi o último, mas um dos. E agora eu tô gravando aqui minha participação no Simplesmente Games Awards. Eu gostei muito. Eu achei que cada prêmio foi merecido, mesmo alguns não tendo. Não. Sendo o melhor game ou tendo a melhor, coisa que dependendo da sua categoria. Mas eu achei que foi muito bom ter participado e espero que vocês tenham gostado, então, vocês estejam gostando da premiação. E daqui a pouco vai ter mais premiação com outra pessoa e mais categorias. Então é isso, pessoal. Eu estou agradecendo aqui ao Pedro por participar e tchau! De novo. Agora há pouco eu tava apresentando. Agora há pouco você não tava, mas eu tava apresentando o melhor dublagem individual com o Henrique. E é o que a gente falou. Essas duas categorias, melhor dublagem individual e melhor vilão, só tem uma pessoa que vai ganhar. Só tem um. O melhor personagem do ano. Né? De novo. E. Então, não tem muito o que falar, né? Melhor vilão. O vilão é aquele cara que te incentiva a ir no jogo, né? Acho que o vilão é geralmente o maior incentivo pra se progredir num jogo, na história de um jogo, não é mesmo? É, porque você quer matar o vilão, né? Porque você quer matar o vilão, exatamente. E não tem o que falar, todo mundo já sabe quem vai ganhar, né? De novo. Darth Vader, né? Darth Vader vai ganhar. E quais são os indicados a melhor vilão no Simplesmente Games Awards? Os indicados são Vaas, de Far Cry 3, Charles Lee, de Assassin's Creed 3, e Handsome Jack, de Borderlands 2, Hoyt, de Far Cry 3, e Magda, do jogo Diablo 3. E o vencedor, quem leva o Simplesmente? O vencedor, obviamente, é o Vaas. Far Cry 3. Cara, você jogou Far Cry? Não, mas eu já vi um pouco do jogo e da história também. Eu também já vi, cara, assim, em novembro do ano passado, eu podia garantir que se Far Cry 3 fosse cancelado no meio de novembro, o Vaas já entraria pra história como um dos maiores vilões do game. Sim, pelos trailers, você já percebe que ele é um psicopata. Sim, eu nunca vi um vilão na história recente dos videogames, com exceção da GLaDOS, mas tá bom, de uns 5 anos pra cá, eu nunca vi um vilão tão bom na história dos games, era um verdadeiro psicopata. Todas as listas de melhor vilão de antes de 2012 têm que ser refeitas, né? É, sim. Isso, a gente teve, assim, vilões interessantes, até do próprio Far Cry 3 também, mas o Vaas, ele tá um nível acima de todo mundo. Esse ano foi um ano interessante para heróis dos games, porque nós tivemos o retorno de uma das figuras mais emblemáticas, né? Depois de vários, tipo, 5 anos. Sim. 5 anos no hiato, o Master Chief voltou aos jogos no Halo 4. Ele é uma das figuras mais, um dos heróis mais emblemáticos dos videogames, né? Então, todo mundo fala dele. Além disso, nós tivemos também novidades. Muitas novidades, principalmente. Esse ano nós tivemos dois personagens que são uma das coisas legais de um personagem de videogame. Muitos personagens de videogame são tipo ultra motherfuckers, Rambo da vida, que saem atirando em tudo. Mas é legal quando você tem um personagem normal. Você pega tipo um Gordon Freeman, tipo o Gordon Freeman, ele é um físico que tem que salvar o mundo. É. Imagina isso. Salvou duas vezes, não salvou? Ele salvou duas vezes no mundo. E esse ano nós tivemos aqui dois personagens que são pessoas comuns e tem que, de repente, se virar para sobreviver. Isso é muito interessante. Nós também tivemos aí um outro acréscimo na família cada vez maior de assassinos do Assassin's Creed, que é o Collor. Que é um personagem também muito interessante, apesar de não tão interessante quanto o Ezio ou o Altair. Mas ainda assim é um personagem muito legal. Tivemos o Corvo aí do Dishonored, que é um personagem, acho que de todos eles, ele é o único realmente com superpoderes super poderosos. Com exceção do Master Chief, obviamente. É. Então é isso, melhor não, herói. Os indicados da categoria melhor herói foi Lee Everett, do The Walking Dead The Game, Corvo de Dishonored, Connor de Assassin's Creed 3, Jason Brody de Far Cry 3 e Master Chief do Halo 4. E o vencedor foi Connor do jogo Assassin's Creed 3. Então ganhou aí o Connor, o nosso público escolheu o Connor do Assassin's Creed 3. Eu pessoalmente gostei do Connor, ele é um personagem interessante, ele é meio enfesado, mas assim, o fato dele ser enfesado é a caracterização do personagem. Assim, eu e meu irmão achamos ele um personagem que ele é meio... Mas faz parte dele, faz parte do personagem, ele ser meio enfesado. E apesar de ele não ser tão interessante quanto o Ezio ou o Altair, eu acho que sim, ele é um bom personagem, um personagem interessante. Eu pessoalmente não gostei tanto quanto os outros desse ano. Eu gostei bastante do Lee, do The Walking Dead. Mas estão aí Connor, o herói do ano, né? E infelizmente a gente não vai mais ver o Connor, porque o próximo Assassin's Creed não vai mais se passar na Revolução Americana. É. Já anunciaram, mas então aí Connor, pelo menos ele marcou, né? Com o Nerd Rage total. Nerd Rage não, é só o Ragezinho mesmo, tosco. Do Ricardo, que é melhor ou pior jogo. Eu queria gravar essa parte, sério. Foi mal. O Ricardo se sente bem. Então ele não vai nem comentar. Ele só vai falar mecanicamente, tá? Quais são os indicados, é o melhor ou pior jogo? War Z não deveria estar aí. Lollipop Chainsaw deveria estar aí, deveria perder. Resident Evil Operation Raccoon City. Ace of Spades não deveria estar aí. Disney Epic Mickey The Power of Two, que eu não faço, nem sabia da existência, mas tudo bem. E quem levou simplesmente Games Awards de melhor pior jogo? Qual é o jogo menos ruim desses péssimos jogos aí? Infelizmente, Lollipop Chainsaw. Cara, eu não compreendo, mano. Como assim? Cara, o Warzy é um lixo. É muito ruim. Ele é lixo de qualidade. Não é ruim. Eu tenho preguiça de jogar ele, mas não é ruim, desculpa. Comparado a uma porcaria que não é o Lollipop Chainsaw, ele é muito bom. Todos são uma porcaria. É a mesma coisa que você jogar um cheeseburger no lixo e um prato de 10 mil reais no lixo. Mesmo sendo lixo tudo, o prato de 10 mil reais continua sendo melhor. Meu Deus. Ai, tá bom, vai. Você quer gostar de Lollipop Chainsaw? O problema é seu. Eu não tenho a ver com isso. Ok, mas, ok. Cara, okay, eu não compreendo. Não fui eu, Foi o público, não fui eu. É, o público é um composto de idiotas, então, de boa. Ok, esqueço isso que eu falei, mas. Mas sério, cara, você aí que votou no Lollipop Chainsaw, repense, de boa. Não vai existir mais. Desculpa, mas ano que vem não tem mais melhor jogo indie. Por quê? Cara, eu fiquei iluminado, não iluminado, né? Mas vendo a premiação de sites, né? Que tipo, o IGN não tem mais categoria melhor jogo indie. Você vê os indicados dele a melhor jogo, tá um monte de jogo indie. Eles têm tipo 10 indicados, tem vários jogos indie. Tem Hotline Miami, tem Faster Than Light. Assim, os jogos indie, não existe mais essa coisa, jogo indie, jogo grande produção, já tá tudo no mesmo nível. Você vê o tanto de produtora indie que, assim, as distribuidoras agora tão loucas pra... Elas estão apostando nos jogos indie. Você percebe isso, que as distribuidoras que estão apostando nas produtoras independentes, eles veem que eles têm uma boa ideia, eles investem nisso, sabe? Tá cada vez maior, sabe? Não, não tem mais distinção. Isso é uma coisa boa. Demais. Você vê o número de premiações que fez, foi indicado o melhor jogo do ano, sabe? Sim, mas... Tipo... Você vê... Não vai continuar sendo um jogo... Não é definido pela quantidade de dinheiro que é investido no jogo? Ou é... Cara, mas eu sei que tem essa questão da quantidade de dinheiro, mas que é o determinante pra ver uma produção independente. Mas isso também não importa mais o dinheiro. O que importa é a qualidade geral, sabe? Sim. O sucesso também, tem jogos indie, assim... O exemplo mais banal que tem é o Minecraft. Você vê todos esses jogos indie que fazem um sucesso enorme, que arrecadam um prêmio atrás de prêmio, sabe? Sim. E então, você vê aí Torchlight 2 disputando com o Diablo 3. Nossa. Mas vamos lá, então. Quais são os indicados ao melhor jogo indie esse ano? Faster Than Light, Hotline Miami, Torchlight e Deadlight. E o vencedor foi Fast. O jogo de puzzle que todo mundo diz que é lindo pra caramba, que é divertidíssimo e é genial. Fez arrecadou um monte de jogo de indie e é isso. Fez, você jogou Fez? Fiquei ouvindo, fiquei só pra Xbox, né? Ele O produtor, ele não acredita que computador serve pra jogo. não é isso também. É que é outra coisa, a Xbox ela é mais suscetível se você lançar jogos indie. A Microsoft dá um certo apoio para as distribuidoras, as desenvolvedoras lançarem seus jogos indie no Xbox. Mas você já viu um vídeo do Two Best Friends Plays Indie Games on Xbox? Tem uns jogos que são meio assustadores, cara, tipo, a qualidade horrenda. Não, eu sei, mas é aquela coisa, né? Tem jogos muito ruins, tem jogos muito bons, e graças a essa internet você sabe o que é bom e o que é ruim. E Fez é bom, jogue, porque deve ser divertidíssimo. Eu queria jogar, pena que eu não tenho Xbox. triste. Hashtag chateado. Começou 2013, Caio, e com 2013 vem um monte de jogos, e com 2013 vem um monte de jogos interessantes, muitos jogos mesmo. Eu já disse, a gente já falou aqui no último episódio do ano passado quais jogos nós estamos esperando para esse ano, mas quais jogos o público está esperando para esse ano. Eles votaram E é igual a gente vai saber, assim, muito jogo, cara. Muitas sequências, jogos inéditos e também reboots entre os indicados. E agora nós vamos saber, sinceramente, não vai ser surpresa pra ninguém. Essa é mais uma categoria que você já sabe quem vai ganhar. Mas tudo bem, quais são os indicados ao jogo mais aguardado de 2013, cara? Grand Theft Auto 5, Bioshock Infinite, The Last of Us, God of War Ascensions com o trailer internacional da Super Bowl, foi muito legal, e Tomb Raider. Que boot. E o Simplesmente Games Awards, jogo mais aguardado de 2013, vai para... Preciso falar? Bota no seu nome, Zé, mano. Brincadeira, GTA V. GTA V é o jogo mais aguardado de 2013, segundo os leitores, segundo a gente também, né? O que você tá esperando desse jogo? Putz, cara, eu acho que vai ter um avanço enorme do 4, e eu espero que combine, na minha opinião, os dois melhores GTAs. Em questão gráfica, o 4, e em questão de história e de diversão, até o San Andreas. Eu tenho mais polêmica. É polêmico isso, né? A gente fala sobre isso quando a gente fizer o podcast GTA em setembro. Agora em setembro, né? Ai, cara. Categoria, e agora a gente vai aí para. Estamos nas últimas duas categorias, a reta final do Simplesmente Games Awards, a reta final dessa noite. E o próximo prêmio também é um prêmio determinante, que é o melhor desenvolvedor. A desenvolvedora fez o melhor trabalho. Sim. Cara, a gente teve uma galera que fez um trabalho excelente, de trabalhos excelentes, né, cara? Uhum. Ubisoft Montreal fez dois jogos, assim, a Dead Game. É, dois jogos ótimos. Não, todos até que estão aqui são peças de arte. Sim, de arte. Até o Tale Games, que... Até o Tale Games, que... Elas, e eu do Walking Dead da Game, cara. É, até o Tale Games que, assim, até ano passado tinha feito pouca coisa de relevante. Assim, ela tinha feito jogos bons, ela não era desconhecida, mas agora ela explodiu, ela ganhou uma dimensão... A Dead Game Company, que até agora só tinha feito jogos... numa linha mais ou menos a do Journey, uma coisa mais narrativa, mais reflexiva, mas também... Mas Journey também, não, mas Journey não é um jogo complexo. Que muitas pessoas procurariam, assim, porque... É verdade. Né, o próprio diretor, eu acho, né, que do jogo, ele falou, assim, se existe tanto jogo de violência hoje em dia, por que não pode existir um jogo sobre paz? Isso mesmo. Esse é bem a linha de outros jogos da Dead Game Company, como Flow e Flower, né? Flower, principalmente, que é muito bonito. Mas Journey excede todos eles, eu acho que é um jogão. A Bethesda, esse ano, apostou na Arkane Studios, eles acertaram fazendo Dishonored. E... Dishonored, cara, assim, é muito bem feito, na minha opinião, porque eles conseguem fazer tão um... bem feito, tipo, em grau. Cara, eu achei legal, cara, que eles conseguem fazer um jogo... stealth com magia e... É, eles fizeram bem feito. Na Inglaterra, cara, eu achei que ficou genial o jogo. E... Eu queria poder comprar, mas o jogo tá custando o preço da minha alma. Por favor. Nesse exato momento. E... A Bang criou Halo. Inclusive, nesse dia mesmo, eles estão anunciando o novo jogo dela. Ela passou a série Halo por uma nova desenvolvedora, a 343 Studios. Fez um ótimo trabalho também em Halo 4. Um trabalho que renova a série, mas sem deixar de lado as suas origens. Então, todos grandes fizeram trabalhos excelentes esse ano, todos eles. Mas, cara, eu não tenho muito o que comentar, que assim, eu só joguei Halo 1 e eu não sei como é que tá o 4, mas... O 4 disseram que tá excelente. É, deve tá bom. Deve tá bom. Então assim, quem ganhar hoje é por merecimento, quem não ganhar também fez um trabalho excelente, mas... Então, porque, que nem eu já disse, todos que estão aí são criaram obras de arte. Fizeram jogos excelentes. Então, quais são os indicados a melhor desenvolvedora? Os indicados a melhor desenvolvedora são 343 Studios do... Como se fala? Do Halo 4. Ubisoft Montreal do Far Cry 3 e Assassin's Creed 3, né? Fizeram dois esse ano. A Telltale Games, que criou The Walking Dead The Game. E a That Game Company, que criou o Journey. Ah, sim. Também é do Dishonored. Qual que é o nome dela mesmo? Arkane Studios. Isso, Arkane Studios. E a Ubisoft é um estúdio enorme, cara, sério. E o Simplemente Games Awards vai para a desenvolvedora? That Game Company. Pelo Journey. Ótimo trabalho deles. Depois de muito tempo fazendo jogos bem feitos, né? Jogos bonitos, bem feitos. Mas eles eram jogos relativamente pequenos, eram jogos meio estranhos também. Eles fizeram uma verdadeira obra de arte, eles cresceram muito. E o negócio da areia, é que eu sempre falo muito bem que, tipo assim, eles trabalharam bastante na areia, né? Que a areia do jogo ficou... Nossa, cara, é perfeita a areia do jogo. O Johnny tem o melhor efeito de tecido também que eu já vi. Eles trabalharam muito também nos gráficos, não só em questão de gameplay. Eles fizeram um ótimo trabalho. O gameplay deles não é tão, assim, quer dizer... É muito voltado para a arte. Eles criaram um genial, mas não é um jogo que você joga pelo gameplay em si, né? É verdade, gameplay é simples... Porque ele quer te envolver na narrativa, né? Na experiência. Exato. É uma coisa assim, meio simbiótica, e daí Death Game Company levou desenvolvedor. E agora nós vamos para a última categoria da noite, a categoria mais esperada, o grande vencedor da noite. Jogo de 2013. Nós estamos atravessando uma época muito especial para os jogos, né? Não só porque estamos no fim de uma geração, mas também porque agora os jogos estão se definindo, a gente está definindo o que são jogos. E eu acho que os jogos desse ano marcam muito bem o que elas... A gente está numa fase crucial, né? Onde a gente está se definindo. Dos jogos, porque assim, cara, você para pra pensar, comparado com qualquer outra coisa, qualquer outro, né? Qualquer outro entretenimento, né? Qualquer tipo de entretenimento, o videogame é o mais novo, né? Sim. Quer dizer, claro, tiveram aqueles jogos lá que fabricaram em usina nuclear, mas, assim, considerando quando eles eram videogames, como se fala, quando começou a ser alguma coisa, né? A gente... Lá pela década de 80, né? 70, 80? 80 ou 90. Isso. É relativamente novo, cara. Muito novo, e agora a gente está começando a se definir depois de 40 anos de história. Porque videogame, né, deixou de ser aquele negócio que antigamente era coisa de criança, né, videogame, quer dizer, antigamente você era de... videogame era visto como um brinquedo, mas agora videogame agora é muito mais do que isso. E muito mais do que uma indústria, está se tornando está se provando como uma forma de narrar histórias tão poderosa quanto cinema ou livros, porque pela primeira vez você pode participar das histórias. Nós temos aqui grandes jogos que são muito voltados para a narrativa, como Journey, The Walking Dead, que te imergem realmente no jogo. Então, nós temos aqui jogos que realmente são experiências únicas, e que alguns desses jogos vão demorar para aparecer de novo coisas como essa. Eu acho que esse foi um dos melhores anos para a história de videogames. Ano passado posso afirmar que nós tivemos jogos excelentes, jogos que vão ser lembrados pelo resto da história. E é isso aí, nós vamos agora ver quem é o melhor jogo de 2013. E quais são os indicados a melhor jogo de 2013, Ricardo? Halo 4, Far Cry 3, Journey, The Walking Dead The Game e Assassin's Creed 3. E o Simplesmente Games Awards de 2013, de melhor jogo de 2012, vai para... Música. Journey. Cara, eu vou te não falar. Sei, cara. Realmente, é meio difícil comentar nisso, porque eu não joguei Journey. Sim. Cara, eu vou te falar, eu joguei Journey. É uma experiência. Você, Ricardo, pode jogar Journey. Você vai... É que o problema é que eu não tenho... Eu não sei se eu deveria... É tipo assim, dinheiro não cresce em árvore. E como o dinheiro não cresce em árvore, eu meio que tenho que controlar o que eu gasto meu dinheiro. Então, o que mas que eu gasto Journey, cara, Journey é um jogo de 2 horas. Deve valer a pena, mas assim... Não mais, não, nem menos. E assim, você vai ficar transformado. Um jogo de 2 horas, eu não sei se eu deveria comprar ainda. Mas, cara, você vai sair transformado. Journey é uma... É uma pintura que você entra e vive a pintura. É, cara, uma experiência muito bem nunca cara. Vista antes. O multiplayer dele é muito estranho, né, cara? O multiplayer dele é diferente, mas ele é excelente, cara. Uma experiência única. Assim, o essa que sensação... é, cara? Que falam que você sai, tipo... Como se fala? Falam que você sai... Que, tipo assim... A sensação de compartilhar essa experiência não, com mais alguém é muito falam que no final das contas você se sente... Foi até o final com uma mesma pessoa que você nunca vai saber quem que é ela. Não, e você nunca só vai saber ela, no tipo... final, mas cara, você pensar que você compartilhou aquela experiência tão linda com outra pessoa, e você, do outro lado todo do você mundo. Não sabia quem que era. Quê? É, você não sabia quem que era. Cara, Journey, olha, Journey é um dos melhores jogos já fez. É uma obra de arte sem precedentes na história dos videogames e que espero que ele faça as pessoas realmente pensarem sobre o que são os videogames, que faça as pessoas pararem de pensar que os videogames podem ser só sobre guerra e podem contar histórias maiores do que só isso, e podem contar histórias sobre nós, né? Esse ano também nós tivemos histórias sobre nós tivemos The Walking Dead The Game, um excelente jogo que não é um jogo de zumbi, é um jogo sobre pessoas sobrevivendo, sabe? É verdade, cara, que tipo assim... O Walking Dead The Game não é o que a maior parte das pessoas esperava quanto a um jogo de zumbi, né? Não é aquele clássico sair metendo bala geral e... Se você quiser... Eu sempre falo, se você quiser meter bala em zumbi, vai jogar Left 4 Dead. Não que seja um jogo ruim. É. Mas, assim, cara... É um jogo muito... Diferente, mas do que você tá acostumado. É incrível, cara, de boa, joga assim, Walking Dead The Game. É o que os jogos podem ser. Journey, eu acho que é o futuro. É o que os jogos podem ser, podem se tornar experiências narrativas. A gente tem também aí Halo, Far Cry 3, que são FPS. A gente aprende com eles que FPS também podem ser imersivos, contar uma boa história. E espero que realmente que Journey seja o próximo passo. Espero que essa nova geração que está surgindo aí, ela... tenha mais Journeys à frente. Mara. Não exatamente como Journey, por favor. Mas que seja mas, mais... Mas que eles também aprendam com Journey. Pode, mas ainda há o medo de que seja uma geração... Não sei lá. COD, não que COD seja ruim, cara. Não. Pode ser um jogo bom, mas... Não, porque mas, acho que é muito... Mas que os jogos comecem a contar histórias sobre, sobre criação e não só sobre destruição, né? Exato. É a hora de nós começarmos a repensar toda a indústria dos games, e Journey é o primeiro passo em relação a isso. Então é isso, esse foi o Simplesmente Games Awards 2013. Você gostou? Não gostou? Quem você votou? Ganhou? Deixe o que você pensou nos comentários. Fique à vontade para falar. Se você não gostou, reclama, tudo bem. Reclama que você não teve alguém indicado. Mas pode falar, a gente se tá... você não... Se você gostou, ótimo. Não gostou, whatever. Não, na verdade. Não trate as pessoas assim. Eu mesmo assim. Também não gostei de algumas partes. Tipo, não, o melhor pior jogo, mas. Não trate as pessoas assim, mas. Então é isso aí. Esse foi o Simplesmente Games Awards 2013. E até semana que vem.